Tempo cresce esta semente. Tempo sombra no limite. Dentro tempo vazio. Cresce esta semente. Liga tempo imagem por imagem. Esquece. Tempo cresce esta semente. A entrada tudo logo da memória, o mesmo tempo perfil de desejo, o mesmo tempo surgimento que se insurge. Tempo cresce esta semente. Navega estas ondas de sempre. Escreve-se palavra de dentro o oco, a sua escada de implosão. Navega estas ondas de sempre. A imagem através da imagem do seu tempo. Navega estas ondas da imagem. Navega estas ondas da imagem. Repetidamente chão. Semente desta força crescente. Navega estas ondas da imagem. A sensação aberta da vertigem. A sensação aberta da vertigem. A mão plantada no gesto do tempo. A sensação aberta da vertigem. A sensação aberta da vertigem. A sensação aberta da vertigem. A sensação aberta da vertigem. A sensação aberta da vertigem. E não haver senão mais nada. Nada, nada, nada, nada. Não haver silêncio que não seja sempre. Nada, nada, nada. A sombra solta na entrada. Sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra, sombra,